Vai UFSCar. Você já conhece o novo site da Vai UFSCar? Estamos de cara nova. Além de um layout mais moderno, o novo site traz serviços, quem é quem, notícias, inscrições para cursos e eventos, dicas para iniciar um projeto, acesso para a área de coordenadores e para os portais de compra e transparência. Abrimos também novos canais de comunicação nas redes sociais. Participe com a gente. Acesse nosso site www.fai.ufscar.br e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter para ficar por dentro das novidades. Momento Fai UFSCar.